João, capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20, leremos os versos 24 e 25. João, capítulo 20, versos 24 e 25. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Irmãos, o Evangelho é incrível. Os fatos relacionados ao Evangelho, os principais fatos relacionados ao Evangelho, são incríveis. Isso nós devemos entender como sendo extraordinários, de uma significação e importância inexprimível, mas isso deve ser entendido também como algo absolutamente impossível, inacreditável, como uma ideia ou feito puramente humano, de forma dissociada da obra redentiva que Deus mesmo, o Criador e mantenedor de todas as coisas, realiza. Um Salvador do mundo, nascido de uma virgem, que fez milagres extraordinários e em grande quantidade, milagres de multiplicação de alimentos, milagres que manifestam extraordinariamente o seu poder sobre a natureza, milagres de curas e até ressurreições. Este Salvador do mundo também é anunciado como ressurreto dentre os mortos e assunto aos céus, e que ainda haverá de voltar e será visto a uma só vez por toda a humanidade. E então estabelecerá em total visibilidade o seu reino, que já está presente na terra. Isto é incrível. Isto é absolutamente sem igual, extraordinário, mas também inacreditável, se não fosse a obra redentora do eterno Deus. Ver ou tocar as feridas do Senhor Jesus Cristo, imediatamente após a sua ressurreição, como demandou Tomé ao ouvir a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, contudo, não é nada comparável ao fato de que o Evangelho de Jesus Cristo é o acontecimento mais digno de crédito entre tudo o que a humanidade conhece. Em primeiro lugar, por sua consistência doutrinal. Em segundo lugar, por causa da sua consistência revelacional. E em terceiro lugar, por causa da sua consistência testemunhal. Portanto, o Evangelho de Cristo Jesus é o fato mais digno de crédito entre tudo o que a humanidade conhece. Em primeiro lugar, por causa da sua consistência doutrinal. O Evangelho de Cristo Jesus, o relato do nascimento de Jesus, da vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, não aparecem repentinamente na história, não aparecem repentinamente na Escritura Sagrada, não aparece fora de todo um contexto doutrinal. Ao contrário, estes fatos principais do Evangelho, nascimento, obra, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, estão dentro de uma moldura doutrinária que faz destes acontecimentos algo que se espera da parte de quem lê o Antigo Testamento. Em Gênesis capítulo 1 e capítulos 1 e 2, nós encontramos o relato bíblico da criação. Doutrina esta, que é repetida em outras partes da Escritura Sagrada, Antigo e Novo Testamentos. Deus é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas existem por meio dele e existem para ele. O homem deve obedecer à eterna lei de Deus. É outra verdade fixada nas Escrituras Sagradas desde o princípio. Quando Deus fez o pacto com o homem, no princípio, na criação, o pacto através do qual ele obteria a vida através da obediência. Em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, Deus já estava mostrando ao homem a necessidade de ser obediente à sua eterna lei. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem justo e com responsabilidades morais. O homem deve conhecer e deve obedecer à lei de Deus. Mas a Escritura Sagrada também nos ensina que o homem transgrediu a lei de Deus. E em havendo transgredido a lei de Deus, o homem enfrentou a sua penalidade, a consequência da desobediência, da transgressão da lei de Deus, que é a morte, a eterna separação de Deus. A transgressão da lei de Deus gera a morte. Porém, a Escritura Sagrada também ensina, desde as suas primeiras páginas, que Deus redime o pecador. O Deus que é o Criador de todas as coisas, o Deus que estabeleceu com o homem um pacto através do qual o homem viveria na presença de Deus, mas em obediência à eterna lei de Deus, este Deus também é o Redentor do homem que transgrediu a lei e morreu. Em Isaías, capítulo 1, somente para mencionar uma das passagens da Escritura Sagrada e uma das passagens que antecedem a própria vinda de Cristo Jesus, Isaías capítulo 1, verso 18 ao verso 20, que apresenta a Deus como Redentor. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, os fatos do Evangelho, os principais fatos do Evangelho: Jesus Cristo, seu nascimento, sua obra, sua morte e ressurreição, estão dentro de um contexto doutrinário que dão todo sentido e razoabilidade a estes incríveis fatos, como vêm narrados nos Evangelhos e nos demais escritos do Novo Testamento. Em segundo lugar, o Evangelho de Cristo Jesus é o fato mais digno de crédito em tudo o que a humanidade conhece por sua consistência revelacional. Assim como os fatos do Evangelho têm um contexto doutrinário que lhe dão sentido, que lhe dão razão, que lhes dão razão, que lhes fazem necessários, estes mesmos fatos estão dentro de um contexto histórico e revelacional que é absolutamente apropriado e convincente. O Redentor é a principal, é o principal assunto das Escrituras Sagradas. É a principal mensagem. A figura do Redentor é a principal personagem de toda a Escritura Sagrada. Em Apocalipse capítulo 19, verso 10, está escrito, a parte final: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, o âmago da profecia, o objetivo principal da profecia, isto é, o objetivo principal de toda a Escritura Sagrada é o testemunho de Jesus Cristo. Em outra ocasião, o Senhor Jesus Cristo disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas as palavras de vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus é, de fato, o centro das Escrituras Sagradas. Em todo este processo de formação das Escrituras Sagradas, antes mesmo que começassem a ser escritas, a pessoa do Senhor Jesus Cristo vem sendo revelada. A sua obra redentora vinha sendo revelada. E muitos e muitos anos antes do próprio nascimento do Senhor Jesus Cristo, muito já se podia conhecer da sua obra redentiva somente através do Antigo Testamento. Por exemplo, a natureza divina humana do Redentor já foi amplamente revelada nas Escrituras do Antigo Testamento. Por exemplo, em Isaías, capítulo 9, verso 6, livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nessa pequena passagem, a natureza divina, humana, do Redentor é anunciada. Portanto, quando tomamos conhecimento como fato essencial do Evangelho, que o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, nasceu de uma virgem, ou seja, não nasceu como todos nós nascemos, de uma relação sexual, quando nós tomamos conhecimento deste fato e o relacionamos com esta revelação a respeito de Jesus Cristo, que Deus fez com mais de 700 anos de antecedência por meio do profeta Isaías, nós verificamos que o fato extraordinário do nascimento virginal do nosso Redentor não é tão extraordinário, porque ele já fora previsto nas Escrituras Sagradas. Então, este fato extraordinário tem um contexto revelacional consistente, coerente, e nós precisamos dar muito valor a isto. Em Gênesis, capítulo 3, verso 15, nós encontramos a primeira promessa da vinda do Redentor. E nesta primeira promessa está claro que ele seria filho do homem, ou seja, descendência da mulher, nascido de uma mulher. Porém, como vemos nesta passagem do profeta Isaías, no processo revelacional, mais adiante, contudo, muito antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, também fora anunciado que ele seria Deus. A natureza divina humana, o nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo, portanto, está amplamente, previamente revelado na Escritura Sagrada. O seu tríplice ofício como nosso completo, perfeito Redentor, por exemplo, como o maior profeta, está revelado nas Escrituras Sagradas. Em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, Deus no passado nos falou de muitas maneiras através dos profetas, mas nestes últimos dias nos falou a respeito do seu próprio filho. O profeta Moisés, o profeta que deu início ao processo de escrituração da revelação redentiva, também falou a respeito de Jesus Cristo, anunciando-o como o profeta, o supremo profeta, o maior profeta, a quem todos deveriam ouvir. Em Hebreus, capítulo 9, do verso 11 ao verso 12, também nos é revelado a respeito de Jesus Cristo, que ele é o verdadeiro sacerdote. Os outros que vieram antes dele foram típicos, foram simbólicos. O profeta Melquisedeque, ou, aliás, o sacerdote Melquisedeque, ou o próprio profeta Arão, todos estes eram simbólicos. Todos os que sucederam a Arão, todos eles eram sombras, símbolos do Senhor Jesus Cristo. O seu ministério jamais promoveu perdão de pecado de qualquer pessoa. Era só um ministério simbólico, instrutivo, educador, preparatório para a vinda do verdadeiro profeta, aliás, o verdadeiro sacerdote, o sacerdote que realmente promove o perdão dos pecadores, o sacerdote que realmente apresenta perante a justiça divina plena satisfação pelos pecados dos homens. Hebreus, capítulo 9, verso 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, o ministério dos sacerdotes, os sacrifícios que eles apresentavam, tudo prefigurava o Senhor Jesus Cristo e apontava para o sacerdócio supremo, perfeito e real do Senhor Jesus Cristo. O terceiro ofício, o ofício de rei, ora, Davi é uma extraordinária figura do Senhor Jesus Cristo. E um antecedente seu, segundo a natureza humana, o Senhor Jesus Cristo é descendente de Davi, herdeiro do trono de Israel, por ser verdadeiro descendente de Davi. Porém, Davi somente foi rei de Israel. Jesus é o rei universal, em quem se cumpre todas as promessas do Antigo Testamento a respeito de um universal e eterno reino de Deus, do qual nós somos cidadãos. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, além de ter sido dito nos versos anteriores que ele é o supremo profeta, está dito no verso 3, ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, isto é, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, tendo feito a purificação dos pecados, então aqui é mencionado o ofício sacerdotal de Jesus Cristo, também, além do ofício profético, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E, no capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, mas antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que anjos, e de glória e de honra o coroaste, o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. O ofício real do Senhor Jesus Cristo. Mas, não somente um reinado localizado como foi o reinado de Davi, um reinado universal, o reinado do Senhor Jesus Cristo. Além da revelação dos fatos que já mencionamos, ou seja, a natureza divina humana do Senhor Jesus Cristo, o seu tríplice ofício como profeta, sacerdote e rei, a própria morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo foram anunciadas no Antigo Testamento. É por isso que insistimos em que o Evangelho de Cristo Jesus é o fato mais digno de crédito entre tudo que a humanidade conhece, porque tem este consistente contexto revelacional, tem esta consistente moldura revelacional. Vamos ler agora Isaías capítulo 53, livro do profeta Isaías, capítulo 53. Uma extraordinária passagem da Escritura Sagrada, onde a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo são clara e conjuntamente mencionadas. Verso 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No verso de número 7, Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, Ele não abriu a boca. Verso 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Então a morte do Senhor Jesus Cristo, como nosso Redentor, para nossa redenção, a morte de Jesus Cristo, como sendo Ele aquele quem haveria de receber o salário do nosso pecado, que é a morte, claramente está aqui descrito. Verso 9, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. O fato do Messias jamais haver pecado também está mencionado neste contexto em que, especialmente, a morte substitutiva, expiatória dos nossos pecados foi experimentada pelo Senhor Jesus Cristo. Mas vejam que a sua ressurreição também foi anunciada previamente. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, aquele que é cortado dentre os viventes, aquele que é lançado na sepultura por causa dos nossos pecados, ele mesmo vê o fruto do penoso trabalho da sua alma. A vontade do Deus triuno prosperará nas suas mãos. O profeta Isaías, com mais de 700 anos de antecedência, viu e revelou tudo isto. Verso 11, ele verá o fruto penoso do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, os fatos do Evangelho têm, além de um consistente contexto doutrinal, têm um consistente contexto no processo revelacional. Em terceiro e último lugar, o Evangelho de Cristo Jesus é o fato mais digno de crédito entre tudo o que a humanidade conhece por sua consistência testemunhal. A ressurreição de Cristo Jesus é de singular importância para o Evangelho. A ressurreição de Jesus Cristo mostra que ele é muito mais do que um profeta. Ele é muito mais do que um sacerdote e muito mais do que um rei. Ele é muito mais do que um profeta, sacerdote e rei. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo mostra que ele é infinitamente mais que um fundador de uma grande religião. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo mostra que ele é o que ele diz ser e o que as Escrituras dizem que ele é, o eterno Filho de Deus. Mostram que ele é Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17, o apóstolo Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A ressurreição e, portanto, o próprio Evangelho tem sólida base testemunhal, tanto em quantidade quanto em qualidade. Abramos a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nós leremos do verso 1 ao verso 8. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. A ressurreição de Cristo Jesus, em quantidade, tem uma extraordinária base testemunhal, mas também em qualidade. Os apóstolos que testemunharam a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, os apóstolos que testemunharam a vida, a obra, o ensino, a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, são especialmente credenciados. São especialmente credenciados pela sua idoneidade como testemunhas escolhidas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Sua idoneidade se revela pelo testemunho que a própria história da igreja tem destes homens. Sua idoneidade pode ser atestada pelos escritos que nos legaram. Eles se constituem em testemunhas de grande peso. Além de tudo isto que mencionamos, o fato de terem testemunhado sob a ameaça de castigos, sob a ameaça de morte, inclusive, faz destas testemunhas especiais testemunhas. Leiamos a palavra do Senhor em algumas passagens para que observemos a importância dessa base testemunhal do Evangelho de Cristo Jesus, especialmente na pessoa dos apóstolos. Atos capítulo 1, versos 21 e 22. Os apóstolos tinham a consciência de que foram escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo para serem a base testemunhal da igreja, da pessoa de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo e do ensino de Jesus Cristo. Aí nos diz a palavra do Senhor. Disse Pedro: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne conosco testemunhas da sua ressurreição. Os apóstolos tinham noção clara desta responsabilidade testemunhal que tinham. O apóstolo Pedro faz menção a esta autoridade testemunhal que os apóstolos possuíam em virtude da idoneidade deles, como pessoas escolhidas pelo Senhor Jesus Cristo, como pessoas que andaram com o Senhor Jesus Cristo e testemunharam seus feitos, sua morte e sua ressurreição. 2 Pedro capítulo 1, verso 16, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Mas esse testemunho não foi dado sem um alto preço. A total idoneidade destas testemunhas teve sua prova máxima no contexto extremamente adverso em que estes apóstolos mantiveram o testemunho da vida, obra, ensino, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Atos, voltemos novamente ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Atos capítulo 5, do verso 25 ao verso 32. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus nos outorgou aos que lhe obedecem. Não foi em situação protegida e confortável que os apóstolos selaram seu testemunho. Todos eles foram mortos direta e especificamente por causa do seu testemunho da pessoa de Jesus Cristo como redentor divino, humano. Por causa do seu testemunho, da sua morte e ressurreição. Por causa disto, eles foram mortos. Por causa do testemunho. Isto tem um grande peso e coroa a idoneidade destas históricas testemunhas do Evangelho de Cristo Jesus, testemunhas da pessoa divina do nosso Redentor, testemunhas da sua morte e ressurreição dentre os mortos. Mas existe uma outra categoria de testemunhas que é muito relevante por causa do seu silêncio. São os adversários de Cristo, os adversários da fé cristã, que foram tantos naquele tempo, mas que jamais puderam apresentar uma consistente prova e demonstração contra o testemunho dos apóstolos a respeito do Senhor Jesus Cristo, sua morte e ressurreição. O silêncio dos adversários do cristianismo, o silêncio histórico dos adversários do cristianismo, também constituem um testemunho de qualidade a favor da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque o melhor meio de silenciar a igreja, o melhor meio de silenciar os apóstolos, o melhor meio de jogar uma água fria no fogo da igreja nascente, seria demonstrar que Cristo não ressuscitou. Mas isto jamais foi possível. E o testemunho idôneo dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo é um fato histórico que não pode ser negado. Conclusão. Leiamos 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Primeira carta de Paulo a Timóteo, versículo 15. Aí nos diz a palavra do Senhor. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse o apóstolo Paulo. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Não existe nenhum outro fato conhecido na humanidade tão digno de crédito quanto o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho e todos os principais acontecimentos a ele relacionados. O nascimento virginal de Jesus Cristo, nosso Redentor divino humano. Seus milagres que o credenciam como o maior profeta. Sua morte e ressurreição que o credenciam como o verdadeiro sacerdote. Que Deus nos abençoe e aplique sua palavra às nossas vidas e fortaleça e faça nascer a fé em Cristo Jesus. Amém.